Caminhamos muito além, encobertos por estranhos vendavais, descobrindo seres ancestrais, seres irreais. Descrevemos já aqui as paisagens de estrelas sem ter fim, junto com poeira espacial, como vinho fatal. Rota sem limites, na vontade de fugir. A sede dos monstros, tão antigos como nós. Navegamos muito além, afagando o desejo de viver. Aventura de reinventar a criação de cigarro, canto da boca, cantando.